2, retorno 30 graus, sim, tá autorizado a decolar? Sim, autorizado a decolar, pista no 0, sinal 72, retorno 30 graus, 109. Iniciando, 990, 59, 78. Quilo gol, 972. Golão 723, mantém a posição, aguardando, temos um aeronave prosseguindo com rebote, 43, se observe a mesma, pode ser autorizado, mantém a posição. Aguardando, 973. Colado 37, controle 119 decimal, cogindo controle 120 decimal. Controle 108, Rio 5972. Boa noite. Confere para Maceió 350 autorizado. Decola da pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamuaru, via Tesouro 97, conforme a rota do plano de voo. 5157 no transponder, controle em 120, décima 8. Autorizando em 350 para Maceió, conforme rota proposta, da Puca, 3 de Jamuaru. 5157 ao código, 208 para o voo 1134. Protegimento correto, com 134 também pronto na posição 02. Isso, vai parar. Cacuca. Meia 2, 2, 4, já. Prossiga, será 6224. Pode ser RNAV com de um alfa? Será coordenado com o controle de Salvador. Obrigado. Será 6224 com de um alfa autorizado, coordenação com o controle de Salvador. Muito obrigado. Autorizado, continua alfa. Alô, o Rio 9800. Prossiga, Rio 9800. A gente poderia iniciar deixando o bloco na nossa esquerda livre para a aeronave estar lá esperando para entrar no quarto? A posição da aeronave é 5 Lima. A gente não tem visualização total do pátio, por isso que eu não autorizo o seu início de push, o Rio 9800. Fica a nossa esquerda, senhor. A gente pode puxar para o início do pátio, deixando o 5 alfa livre, na nossa esquerda. A aeronave já está terminando o reboque, já vão ingressar o voo, pode ser autorizado, aguarde. Muito obrigado. Voo 9723, Juliette, remota 5 Lima do pátio 3. Juliette, 5 Lima, voo 9723, obrigado. Corrigindo, quilo. Solo, gol 1-1-3-4, pushback acionamento, está na posição 2. Aguarde, gol 1-3-4. O gol 1-7-2-3, corrigindo via quilo. Via quilo, gol 1-7-2-3. Obrigado. Alfa X-Ray, Romeu, informa o termo de reboque no parque 3, posição 3, Lima. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Oi, o 98 no zero após o parqueamento do bug da Gol, autorizado por Rio no Pátio 3, sanitário. Após o parqueamento, autorizado Rio 98 no zero, da Gol. Salvador, Xanéia 6224, ponte 6, para pushback, está na mesa. Xanéia 6224, no 06, autorizado, sanitário. Camarada táxi, Xanéia 6224. É, Saulo Salvador, gol no 134 na posição 2, também com puxa acionamento, Zé. Gol 134 após a passagem do Boeing da Rio será autorizado. É, qual é a posição dessa aeronave no momento? Agora, inicial, táxi Rio 98-10 com 03 a bordo. Estamos com 3,35 de autonomia, alternando o Galeão. 3 a bordo, Galeão, 3,35 livre táxi até o ponto de espera, parte 1 no Índia. Quando lá sorri 118.95, ajustando a 0 no 3, bom voo. Pela Índia, 118.95 contra o ponto, 98.10, obrigado, vou tomar. O 9134 copiou o solo? Negativo. Após a passagem do Boeing da Rio, está autorizado no 02. Após a passagem do Rio, autorizado. Puxa o acionamento, vamos lá. Xanéia 6224, nós temos 119 a bordo, 2 horas de autonomia, Viana Salvador, táxi. Gol 134, na escuta. Na escuta, gol 134. Reautorizado após a passagem do Airbus da Avianca, o início de push, no, na posição 02. Xanéia 6224, livre táxi, retaguarda do Bang da Rio, parte 1 no Índia, quando lá a torre 1118.95, ajustando a 0 no 3, com 1119 a bordo, Salvador, 2 horas de autonomia. Passia, amor, vai seguir o Rio, posição 1.0.2.9.5. Salvador Rio 9810, só passo 4 pontos, espera dar 1-0, pronto. Rio 9810, boa noite, após 09 na final, ali mantemos no 0. Faz a live na final ali, mantém na peixe no zero, 9-8-0. Eu estou chegando bastante travado, né? 2-1-2. 2-1-2, vento 1-2-0 graus, 0-7-9, autorizado, pouso, piste no zero. Depois, né? 2-1-2. 6224 na escuta? Tem condições de iniciar um táxi um pouco mais à frente, liberando a cauda pro bug da reinicial push? Não, devido ao jet blast do 27, assim que ele iniciar o táxi, ou se ele for um pouquinho mais pra frente, a gente pode chegar mais próximo. Entendi. Cara, não posso fazer nada, é só tu ver aqui, aviador. Pode iniciar teu push, tô indo pra frente. Xenai, minha 212, solo 5-1, direita solo, Luciano Sima 1. Salvador, muito boa noite, Xené 6212, livrando. Boa noite, Xené 6212, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, 6212. Autorizado a colapso, estou no zero. Livro da colapso, cabeceira no zero, 98, estou no zero. Salvador, Xenai 6224, ponto 09, ponto. Xenai 6224, alinha e mantém, pista no zero. Manhã e mantém 1-0, Xenai 0 0 da cola 2 5 3 controle 1 da 0 da sua 11. Confirme por Rio, 98 no 0. Da cola 5 3 controle 2 0 da sua 8. 1 2 0 da sua 8 98 no 0, obrigado. Quatro, vento 1-20 graus, 099, autorizado a colapso, estou no zero. Rio de decolagem, 1-0, 2-2-4. Para o SAC, chegou 1-1-3-4, 1-2-4 a bordo, 2-21 na sal. Impacto até o ponto espera via Inca, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 023, bom voo. Índia, 1995 no 012, voo número 34. Direto, Xené 6212. É autorizado para o 06, Xené 6212. 6212, 06. Número 24, decolado 255, controle 2029. 308, graças, bom serviço. Boa noite, Bono 34. Bono 34, boa noite, ali mantém pista no zero, estimado 2 minutos agora. 34, autorizado a colapso no 021, 20 graus, 08 nós. Livre decolagem, voo 92. 934. Salvador, muito boa noite, esse é o Tana 3600, estabilizado LS X-Ray da 10. 3600, reporta checando. Reportará com cheque de trem, da 3600. Decolado ao 00, controle 120, decimal 8. 308, gol, 1134. 3600, autorizado pouso, pista no 021, 20 graus, 069. Autorizado pouso na 10, tá 3600. 300 Sol 04, direita Sol 201. Então, 3600, boa noite. Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, pro 9, 3600. Salvador, muito boa noite, é o voo 9098. ILS da 10, baixado e travado, avistando a cabeceira, 2,5 milhas do externo, voo 9098. Voo 098, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 069. Livre pouso 990, voo 9098. Salvador, muito boa noite, Azul 4107, estabilizado no QRS Echo. Tu 4107, foi uma revista ali. Chama 1281, boa. 1211. Azul 407, 120 graus, 069, 3 alto, pouso, pista no zero. Alto, 0, pouso na pista 10, azul 4107. 407, solo 14, direita solo 201. Direita solo 201, obrigado, boa noite, bom dia. Salvador Azul 4107, livrando na Fox, bora. Boa noite, Azul 4107, Alfa Kilo, parte 3, quando lá tem seu sinalizador. Ok, Alfa Kilo, parte 3, 4107. Paulo, continua a posição para 1098? 02. 02, grato. Azul com sinalizador Taxi 3, Azul 4107, boa noite. Boa noite. Boa noite, Torre Gol, 968, estabilizado aí, Elias. Boa noite, bota de checado 1868. Já está. Vento 120 graus 07 nós, autorizado, pouso, pista no zero, boa noite, meu amigo. E eu pouso, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3152. 3152, boa noite, continua a aproximação, informaria que está ali. Lisboa, flight level 3990, take off for 10, left turn, Momo departure de Lube, transition via Purple Whiskey 50 until Mossoró, after flight plan route, Cox 5171, Salvador departure 120.8. Copy clear to Lisboa, flight level 390, runway 10, left turn on Aron, departure, cabin transition, upper whiskey 50, to Mossoró, then flight plan route 5171, and frequency 120.8, so 020. Copy 024, Momo departure, Dilub transition. Could you... We on our flight plan, we have our own departure. 1 minute, start to 024. Okay. Foreground. Go ahead. Negative. Around the pathway, repeat transition. The pathway runway 28. The pathway Momo, Dilub transition. Confirm runway 28 for departure now. Repeat. Operation runway 28. Atre Momo, Dilub transition. TAP 024. 20, correct. Aron, dá para a pista desta bem, mas de qualquer das formas, então eu posso dizer qual a saída, eu não estou a perceber o. Momo com Dilub, confirme? Confirme. Momo departure, Dilub transition. Muito obrigado. Momo departure, Dilub transition. Please back, collect for startup and push gate 1-1. Copy, calling for startup and push. In the meanwhile, it's possible to coordinate with the receive direct Magnum when airborne. Copy, Confirme. Magno, Magno. Se é possível coordenar com o Recife Control, direct Magno, Magno Position. Roger. Agradecemos, muito obrigado. Ô Salvador, eu vou no 868. Prossiga. Só confirma, por favor, a gente pousou com 10 nós de proa na pista 10 e agora vai pagar para 28. E nós vamos sair agora para Aracaju. Negativo, é que a saída que o TAP estava solicitando é quando opera com a pista 28. Ah, ok, desculpa então. Salvador, Santa 3152, escuta, liberou? Boa noite, Santa 3152, repórter da Juliette. Da Juliette, Santa 3152. Salvador, é o TAP 020, a pista 10 também de saída Aron é possível? TAP, só que o controle solicitou a saída padrão conforme a saída padronizada, que é a saída MOMO transição de loop. E após a decolagem, você solicita para o controle a proa direta conforme solicitou aqui ao solo Salvador. Juliette, vai prosseguir, tá? 3, 1, 5, 2. 5, 2, Juliette, portão remoto no 2, Brasil. Autorizado, pouso, reportar lá com o trem embaixo travado. Vai manter 1709 até mais próximo, ok? Para agilizar o tráfego. Sim. Salvador, Portugal, 020, veio do Puxa de Santos. Pouso 273, pistão 0.